Bem, vamos prosseguir a apresentação do livro Ação e Reação, do espírito André Luiz. Psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier. Capítulo 7º. Conversação preciosa. André Luiz está conversando com o ministro Sanzio, que tem um poder hierárquico sobre a mansão da paz. Mansão Paz tem o governo de Druso. Sanzio é superior a Druso. Tão superior que, para poder chegar àquela região umbralina onde se encontra a mansão Paz, ele tem que se materializar, quer dizer, materialização de espírito no mundo dos espíritos. E a humanidade, nós, a humanidade, temos muito que aprender ainda. Mas vamos prosseguir aqui. O André Luiz fez perguntas sobre a natureza real do karma, que em sânscrito quer dizer ação, e nós podemos ampliar para ação e reação, causa e efeito, que a rigor designa isso, causa e efeito. O karma, ou conta do destino criado por nós mesmos, como disse Sanzio. Vamos lá. Ante o intervalo espontâneo, começa André Luiz a relatar, e reparando que o ministro se propunha a manter contato conosco, ministro Sanzio, através da conversação, aduzi com interesse. Ministro, comove saber que, sendo a providência divina a magnanimidade perfeita, sem limites, gerando tesouros de amor para distribuí-los com abundância em favor de todas as criaturas, é também a equidade vigilante na direção e na aplicação dos bens universais. Quer dizer, não é bagunça, não. Se é magnanimidade perfeita, misericórdia infinita, também equidade vigilante. Que aqui sim é que está o verdadeiro comunismo. O comunismo divino, nem capitalismo, nem comunismo, que aliás são dois ateísmos, é o caminho da humanidade. O caminho é o cristianismo do Cristo. E no campo ideológico, político, é o comunismo divino, campo social, econômico. É tudo isso explicado nos livros Política de Deus, Comunismo Divino, Brasil e Apocalipse. Está tudo aí. Nós somos uma espécie de disparadores psíquicos. A gente trabalha com as gerações dos Joãos e a dos Pedros sob a minha responsabilidade. Tratamos de pavimentar o caminho para as gerações dos Paulos, dos Franciscos, para as gerações vindouras. Não foi sem propósito que o ministro Marcelo Pimentel, em 1965, lá no Rio de Janeiro, no auditório da Rádio Mundial, naquele tempo emissora da Boa Vontade, a emissora de Deus, disse o seguinte, sob aplausos estrugentes: a legião da Boa Vontade não é obra para uma geração, mas para uma civilização. Perceberam? A legião da boa vontade, disse o respeitável ministro Marcelo Pimentel, não é obra para uma geração, mas para uma civilização. Então temos que deixar aí as bases, né, perfeitamente dispostas. Nós vamos agora ouvir a palavra do Sanzio. Efetivamente não poderia ser de outro modo, ajuntou Sanzio bondoso. Em assuntos da lei de causa e efeito, é imperioso não esquecer que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações, a mais mínima partícula subatômica, pertencem a Deus. Todos os valores pertencem a Deus. Microcosmo ao macrocosmo, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo o que está feito. Assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza, e consubstancia os tesouros do Senhor com responsabilidade em todos os nossos atos, desde que já possuamos algum discernimento. O Espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na terra ou noutros mundos, gasta em verdade o que lhe não pertence, recebendo por empréstimos do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento e na virtude. Patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríficos de qualquer procedência, são de propriedade do Todo Misericordioso, que nos concede a título precário, a fim de que venhamos a utilizá-los no aprimoramento de nós mesmos, marchando nas largas linhas da experiência, de modo a entrarmos na posse definitiva dos valores eternos, sintetizados no amor e na sabedoria com que, em futuro remoto, lhe retrataremos a glória soberana. Desde o elétron aos gigantes astronômicos da tela cósmica, tudo constitui reservas das energias de Deus, que usamos em nosso proveito, por permissão dele, de sorte a promovermos com firmeza nossa própria elevação à sua majestade sublime. Dessa maneira é fácil perceber que, após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Lembrei-me instintivamente da nossa errada conceituação de vida na Terra ao ouvir as palavras do ministro Sanzio. Quando nos achamos sempre dispostos a senhorear indebitamente os recursos do estágio humano em terras e casas, títulos e favores, prerrogativas e afetos, arrastando por toda a parte as algemas do mais gritante egoísmo. Sanzio registrou meus pensamentos, porque acentuou com paternal sorriso após ligeira pausa. Realmente, André, no mundo, o homem inteligente deve estar farto de saber que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. Olha aqui as bases do comunismo divino. Devo anotar aqui, comunismo divino. Propriedade verdadeiro significado. Estou unindo a humanidade de cima à humanidade de baixo. Devo repetir. Realmente, André, a palavra de Sanzio. No mundo, o homem inteligente deve estar farto de saber que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. Por empréstimo, sim, por empréstimo, todos os valores da existência lhe são adjudicados pela providência divina por determinado tempo. E sempre prestaremos conta desse tempo. De vez que a morte funciona como juiz inexorável, transferindo os bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Aí vemos os princípios de causa e efeito em toda a força de sua manifestação. Porque no uso ou no abuso das reservas da vida, que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e os obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Através de nossos pensamentos, palavras e atos que nos fluem, invariáveis do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva. Os setores da experiência e do quilate de nossas intenções e aplicações, os sentimentos e práticas da marcha, a vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino. Nesse ponto do valioso esclarecimento, Hilário, nosso companheiro, inquiriu com humildade: amado instrutor, à face da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como sendo bem e mal? Sanzio fez um gesto de tolerância bondosa e replicou: evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia, não obstante o respeito que a filosofia nos merece. Porquanto não nos achamos num cenáculo simplesmente destinado à esgrima da palavra. Busquemos, antes de tudo, simplificar. É fácil conhecer o bem quando nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei divina. O bem, meu amigo Hilário, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas que nos colocariam em falsa posição no serviço, por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. É aquilo que nós temos que nos interiorizar para exteriorizar o bem. O bem está dentro de nós. O mal também, né? Até que expurguemos o mal de dentro de nós. Mas prossegue aqui Sanzio respondendo a Hilário. Lá no mundo espiritual, na mansão Paz, no astral inferior, mediano astral, o bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei divina, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Definição curiosa. Lembra aquela passagem do João de Brito sobre o amor, né? A expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Fim da breve pausa, o ministro ajuntou: possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra. Tendo dado tudo de si em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele em particular se reservassem a incompreensão e o sofrimento, a flagelação e a morte. Em vista da pausa que se fizera espontânea, ousei, eu, André, ainda interrogar faminto de luz: generoso amigo, ministro Sanzio, poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? Bom, esse assunto é tão importante, nós vamos deixar para outro programa.